Eu gostava de saber, se aparecesse agora aqui o Isaltino Moraes, o que é que lhe diziam? No princípio, tudo bem assim. Ah, prefiro não dizer nada. Ah, eu gosto muito dele, que ainda ontem lhe dei um abraço muito grande ali ao pé do estádio. Pode partir o abraço, pode dar-me um abraço para ver como é que foi. Foi com muito carinho. Parabéns, que ele vai ganhar. Concorda com aquele ditado que diz: não é muito grave roubar, desde que a obra feita seja para perdurar? Sim, eu acho que sim. Com humor não se brinca. Humor não se brinca. Brinca. Humor não se brinca. Humor em Portugal. Bom, chegamos a outubro e já vamos quase com meio ano deste podcast. E preparem-se, porque este mês vai ter muitas, mas mesmo muitas surpresas. Grandes nomes e até um episódio muito especial que poderá ser gravado, deixa cá ver, na China. No Festival de Heavy Metal de Barroselas. Também não. Bem, esse é o tempo ouvirão. Falando mais concretamente, então, e que tal? Gostaram do episódio da passada semana com o nosso tradutor, ilustrador e humorista? Há uns dias, a semana passada, ou esta semana, já não lembro, comecei a ir viajar pelas conversas que as pessoas têm no Facebook sobre o tema do dia e comecei a dar a minha opinião, de uma forma um bocadinho sarcástica. E aí sim, se entra nesse mundo, aí sim apanha-se haters. E foi super injusto, porque foi uma hater que me disse, por outras palavras, vai lá fazer os teus desenhos e não te metas na conversa dos adultos. Isso, fiquei, senti-me triste e achei uma injustiça e tive quase para mandá-la levar. Porquê que, em vez disso, dentro do próprio corpo? Porquê que pagaste por isso qualquer coisa? Em vez disso, porquê que me desenhaste qualquer coisa? Isso é tão bom. Não tive a presença de espírito. O nosso convidado desta semana, como já devem ter percebido, é Diogo Faro, um dos miúdos mais promissores da comédia nacional, que curiosamente não liga assim tanto à comédia, nem nacional nem internacional, diga-se. O que é que ele faz assim sendo? Olhem, lê, toca clarinete e até trabalhou em manga, financiado por filmes para adultos. Daqui a pouco, já lá chegamos a esta história. Por estes dias, Diogo largou os meandros publicitários e é humorista a tempo inteiro. Faz stand-up, tem um talk show no YouTube e até já lançou 2 livros. E teve uma belíssima conversa connosco. Ora, ouçam. É um formato caro. Vamos ter que. Só vale a pena, é uma homenagem. Claro. Bom rapaz, que era o Nelson, sem dúvida. Vamos esforçar. Aliás, nem vou levar colete, só naquela. Olá. Se a grande maioria dos cantores soubessem que isso acontecia quando morrem, já tinham uma renda cheia para venderem, não é? Para voltar. Era uma maravilha, é a melhor coisa que todos. Há uma tese sobre o Elvis que é isso: que o gajo morre para ficar rico, ainda mais rico. Que as coisas vendem muito mais e o gajo está agora numa ilha. Tá. Agora já não é tarde, mas. Ora cá está, fala-se sobre a morte no início. A minha morte, atenção. No geral, mas a tua tinha aqui algumas vantagens para vocês, essencialmente. Claro, tinha. Isto ficava um programa ainda mais de culto se eu morresse, estávamos aqui a comentar isso. É verdade. Sabes que agora se ele morrer nós somos suspeitos, ao fim? Olha. Pois, estamos a falar sobre isso nisto. Não, eu confio em vocês. Então, não. Pode ser horrível, não é? A morte é um assunto que muitas vezes é falado aqui neste podcast, não é? A gente ri porque sabe que vai morrer. Porque as pessoas pensam que a morte é possivelmente o último assunto que um humorista recorre. Ou quase, como se fosse quase intocável, porque a verdade é que os assuntos que muitas pessoas associam como intocáveis, a morte anda ali por perto. Uhum. Doenças, essas coisas, não brinques com isso, porque essa pessoa pode morrer com isso. Não se brinca. Não é? Com amor não se brinca, que é o nome deste... Com amor não se brinca, está. Claro. Obrigado por teres vindo, Alvin. Não, mas o que estávamos a dizer, e acho que não adianta escamotear esta verdade, que é, o Nelson vai para o Brasil durante 3 semanas. Duas. Não estás chateado, isso está-me a irritar. Não é chateado. Se eu ficasse cá quietinho, era na mesma bom. Odeio pessoas que não gostam de viajar. Não gostam de viajar. Eu gosto de viajar, mas não adoro, não é assim, não está na minha lista de prioridades, estás a ver? por exemplo, mas este ano, mas agora é para, para um gajo que não, que não gosta de viajar ou que não adora viajar, este ano já fiz mais viagens que sei lá. Gostas mais de viajar ou de ter sexo, Diogo? Imagina, se eu viajar e tiver sexo, excelente, é inacreditável. Não há nada melhor que isso, então. Agora, pá, gosto muito das duas coisas, evidentemente. Sim. E não há uma coisa que eu possa escolher, não é? Não, era só para testar o grau de prioridade das viagens, não, como há pouco disseste isso de forma tão convicta. Mas as duas coisas são muito importantes para a minha sanidade mental, por exemplo. O sexo preciso mais regularmente, mas eu fico um bocado na merda quando fico muito tempo sem viajar. Eu muito tempo, são 2-3 meses, começo logo a... A sério? Ir, qual foi a última viagem que fizeste? Foi agora, em junho e julho, estive na Europa, numa data de sítios, fui à Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte, Holanda, onde é que eu fui mais? Fui à Eslovénia, fui à Itália, fui a Montenegro, Croácia, e depois ainda fui mais 2 semanas para a Bretanha, para a França. O que é que importas daí? O que é que importo? Acima de tudo, eu gosto muito de me sentir estrangeiro, gosto muito de estar num país... Epá, não ouvi, não percebi nada que eles estão a dizer nada. Se bem que, pronto, nos países onde falam inglês, percebe-se tudo, e francês também percebo bastante bem, espanhol também falo bem. Mas, de resto, quando vou para assim países estranhos, adoro não perceber nada, adoro. Como depois cheguei aqui a Portugal e já sei, percebo tudo o que as pessoas estão a dizer e já me está a irritar, pá, não quero saber das vossas vidas. Não têm culpa, as pessoas têm que falar, não é? Não queres saber da vida das pessoas? Às vezes cansa-me estar na rua e perceber o que elas estão a dizer, não quero saber, não quero mesmo saber. E é inevitável. mas é inevitável também usares a vida das pessoas para fazeres humor, não, por exemplo. Claro, claro, mas eu não passo a minha vida, os meus dias todos irritado por perceber português, não é isso. Mas gosto de conseguir ir para um país e é uma das coisas que gosto de viajar, é isso, é não perceber nada. Tu fizeste um livro sobre Portugal, sobre os portugueses. Sim, sim. Não, atenção, muita crítica social, eu, não é? Eu adoro Portugal, e gosto de viver aqui, vive-se bem, mas preciso, tenho esta necessidade muito grande de viajar, de conhecer pessoas, de, pá, adoro comer e experimentar as comidas dos países todos, de ver como é que é a noite dos outros países, ir a museus. Qual é a melhor noite? Hã? Qual é a melhor noite? Opa, as pessoas não dão nada pela noite de Bucareste, e é um escândalo. Então é um não escândalo. Opa, então era tipo como a húngara, que disse que aquilo era... Não. As mulheres mais bonitas do mundo estão em Bucareste. Confiem em mim, vão lá. Esse diálogo inicia que houve uma internacionalização. eu garanto que são as mulheres mais bonitas do mundo. E já fui a muitos sítios onde as pessoas acham que são as mulheres mais bonitas do mundo. Suécia, já fui. Sim, excelente. República Checa. Para mim é mito, e eu vivi na República Checa. Viveste? Fiz Erasmus. Também quanto já vivi tempo? 6 meses. 6 meses. Depois também vivi 6 meses na Bulgária, estagiar, um sítio ridículo. A fazer o quê, tio? Epá, é uma história muito engraçada, porque foi o Inov Contacto. Sim. O Inov Contacto, em que tu concorres, e como as empresas também concorrem para ter estagiários. E eu entrei naquilo, e aquilo é mais ou menos, fazia um match, um encontro de necessidades entre o estagiário e a empresa. E puseram na Bulgária, eu logo chateado, o pessoal ia para o Brasil, ia para a China, ia para Moçambique, altos sítios, e eu pronto, caiu uma merda do leste outra vez. E eu adoro a Europa do Leste, já conheço aquilo muito bem, e adoro aqueles países, só que tinha estado há pouco tempo a viver na República Checa, não queria logo outra vez para o leste. Bom, eu acabei a adorar aquilo, em termos de país e das viagens que eu fiz, porque para já estava a ganhar balúrdios para a realidade do país, estava a ganhar para aí 16 vezes o salário mínimo. Ai, Jesus! Portanto, eu ganhava 1.500 ou 1.600, o salário mínimo é que era ridículo. E depois, puseram-me num sítio, eu formei-me em publicidade e marketing, e puseram-me numa startup, mais ou menos, tinha para aí 10 pessoas, de manga, banda desenhada japonesa. E eu sempre odiei manga. Era daquelas que usava, que os meus era amigos perfeito, viam aquela então. Porcaria, assim, ei, gostas disso, que arrecadão hoje, e não sei o quê. Andam até a jogar a bola, largo aos livros, pronto, na escola. Pronto, calhou-me aquilo, eu, ai, merda, pá, fiquei muito triste. Mas lá trabalhava, e o que é que era? Que ele não tinha um departamento de marketing. Então, aquilo era publicado em francês, porque os sócios da empresa eram franceses, e eu tinha que traduzir aquilo tudo, que eram várias, era tudo online, uma data de cenas, era tudo online, e eu traduzia para português, espanhol e inglês. Pronto, era o meu trabalho. Mas aquilo era um site online e não tinha, epá, não tinha publicidade, não tinha, não era tudo, era tudo grátis, eu estranhava muito aquilo. Então, passado 2 ou 3 semanas, estava a almoçar com os meus colegas, sem os sócios da empresa, e perguntei, pá, de onde é que veio o dinheiro? Ali até recebiam bem os meus colegas para faça a Sofia, faça o lugar, ter recebido. De onde é que veio o dinheiro? Não sabes, não faço ideia, vim aqui parar um bocado de paraquedas, não é? Ah, a base da empresa são sites porno. Ah, bom. E eu então, excelente. Certo. Ah, sim, sim, alojamos sites porno, filmes porno, temos vários sites, e é daí que vem as receitas todas. Depois, a banda desenhada é um óbvio, porque eles gostavam, os nerds sócios gostavam mesmo era de manga. E pronto, eu ainda fui falar com eles, não é preciso traduzir porno nem nada, mas não era, fiquei o tempo todo. Uau, uau, portanto o porno já te deu dinheiro. Isto já viste? Foi o Inove Contacto, que pertence ao AICEP, esse grande Sim. Instituto Português para o Desenvolvimento e essas coisas, sei lá o que é que eles fazem. É uau, excelente. Uau. E portanto estudaram bem a empresa para onde é que eu fui. E eu achei excelente. Pá, mas os sócios eram altos bacanas e dava mais vezes semanas. Eu adiantava muito trabalho e depois queria viajar. E olha, pá, estou a pensar em fazer uma road trip ali pela Croácia e Montenegro. Uhum. Vai, deixa o trabalho adiantado e vai. Pronto, bem. Era coisas assim dessas. Depois ia muitas vezes à Roménia, porque tinha amigos na Roménia. Fui para aí 10 vezes à Roménia. Apanhava um autocarro durante a noite, sexta-feira à noite, eram 11 horas. 11 horas de uma distância que é tipo Lisboa-Porto, uhum. Sofia Bucareste. Só que vais lá pelas estradas todas, indo para as aldeias. Pois. Cheios de ciganos, boas para o André Ventura. Sim, lá. Sim, sim. Boas para o André Ventura passar lá para ver o que é que são ciganos. E pronto, ia lá muito sair à noite, jogar à bola. Gostas muito de jogar à bola. É pá, dó. Acho que te conhecia jogar à bola, por acaso. Primeira vez que tive contacto pessoal contigo. Joguei bem. É pá, gritas muito. Gritas muito. Marca um gol de merda e fica 5 minutos a gritar. Oh, Alvin, já passaram 10 minutos desde o último gol que marcaste. Ainda estás a gritar. É pá, está bem. E é muito isto que me lembro. Fogo, admites isto. Um convidado chega aqui, vem aqui à nossa casa. É mais isso. Então, fazer combinar o jogo para eu relembrar. As pessoas querem, no fundo, com isso apagar o meu talento e a magia. Também parece que sim. Eu próprio não acredito em ter tanto talento e tanta magia em tudo aquilo que eu faço. Sobretudo a este nível. Estava o Henrique Dias a jogar também, lembro-me bem. Sim, isso foi onde? É pá, foi há muito tempo, no pavilhão do Restelo, do Belenenses. Lembro-me perfeitamente. Ah. Tu jogavas irregularmente, acho eu. Sim, sim. Depois sim. Uma vez, já não sei quem me convidaste foi o André Calado, o off. Ah, sim. Aí foi assim. Uh-huh. Acho que foi o primeiro contacto que eu tive com o André Calvin. Pois já não lembro. E gosto muito de jogar à bola e já joguei federado. Tu agora, tu agora estás numa nova fase de guru, fala-nos lá disso. Sim, descobri a luz. Não, não vou estar aqui, não vou estar aqui em personagem. Pronto, se foi um convite da minha editora que surgiu, queriam fazer uma sátira ao Uga, escreve-se Ige, o segredo dinamarquês para a felicidade. Isso. E acharam que eu era a pessoa ideal lá na carteira de escritores deles. Para fazer sátira aquilo. E eu, claro que adorei a ideia. Aliás, já vinha passar pela cabeça fazer uma sátira do género. Não era bem ao Uga, mas ao meu agora colega de profissão Gustavo Santos e a todos esses gurus e life coach da vida. Uhum. Então adorei a ideia. E só que eles estavam lá a falar comigo: pá, tens 2 meses para escrever. Eu, sim senhor, 2 meses é fixe. Acho que se escreve bons livros em 2 meses. E sim, na verdade é que eu escrevo muito rápido. Sim. No outro dia estava a ouvir. Escreves rápido? Pá, tive que escrever, mas não sou o Quadros que disse que escreveu aquilo em 11 dias, ou que foi o Arte de Roubar. Sim, sim. Não trancou-se num hotel e... Pá, pois, mas pronto, isso é o Quadros, é doido, eu não consigo. Uhum. Mas pronto, 2 meses, assumi o desafio e até estou contente com o resultado, acho que é uma sátira engraçada, não é nada... Aprendeste genial, alguma coisa, agora fora da sátira, aprendeste alguma coisa com valor na filosofia questão. Daquilo? Não, aprendi que dá para ganhar muito dinheiro a constatar o óbvio. Certo, okay, é? Que é o que okay. O Gustavo Santos faz, é o que este autor do livro dinamarquês faz. E pronto, e as pessoas acreditam, mas é. Há toda uma indústria, não é? Ainda claro, hoje, pois é como o Santuário de Fátima, dizem umas bacuadas, mas para ouvidos quaisquer. Uhum. As pessoas dão muito dinheiro para aquilo e acreditam e ficam mais felizes. Aqui isto é a mesma coisa. Uhum. Pagas para um seminário de um life coach, acreditas naquilo, se quiseres, ele diz: tens que acreditar mais em ti. Tens que ter mais amor próprio. E tu, pois tenho, ainda bem que dei 25€. Pronto. Eles ficam ricos. Mas sabes que esses live coaches, onde eles realmente ganham dinheiro, é com as empresas. As empresas sim. Adoram ter um live coach pois ali é. Para alturas pois do é. Natal, para no aniversário da empresa. Coisas, não é? Team building. Yeah. Pá, mais que não seja para depois aquilo aparecer também ali, numa cena curricular das próprias empresas, dizer: não, mas nós viemos aqui, trouxemos aqui pessoas para motivar os nossos trabalhadores, sim, para dizer sim, que isto afinal não é assim tão mau como eles estão a pensar e que, exato. Que têm que acreditar adoraram, mais neles. Agora estão muito motivados porque foi lá um orador dizer que vocês têm que estar motivados. Eles ficaram automaticamente motivados. Exato. E quem fica mesmo motivado a sério? Já alguma empresa foi ter contigo? Já alguma empresa foi ter contigo para seres o guru deles? Não, mas adorava, estou disponível se estiverem a ouvir isto. Qual é o teu melhor ensinamento? Ilumina-nos. Acredita em ti. Eu costumo dizer às pessoas que para não deixarem de ser felizes, que é ao contrário de serem infelizes. Ah, boa, boa. Boa. É, que, é bom. É que, se ajuda-me. Vou anotar essa. Enquanto gruda a felicidade. Claro. Pronto, nunca se esqueçam. Olha, agora. Bem ali, enfim, mas tu lês muito, não é? Então, lês muito coisas sérias. Espera aí, qual é o segredo da felicidade em Portugal? Se é que há felicidade em Portugal e se é que os portugueses são de facto felizes? Agora. Há inclusive uma desconfiança de que o ADN dos portugueses possa estar a mudar com o excesso de felicidade que começa a ser muitas vezes notado. Uhum. Claro, claro. Há portugueses que já morreram de felicidade. Porque as mudanças da ADN é uma coisa que não demora milhões de anos, demora tipo 3 anos. Sim, sim. como é sabido, exatamente, certeza que está a mudar o ADN dos portugueses. O segredo, eu por acaso escrevi no livro. Sátira, o livro é todo escrito de forma irónica, tirando algumas partes, mas há uma coisa que eu acho mesmo, o português não é todo aquele velho do Restelo pessimista que vê tudo errado. Acho que há mesmo uma palavra que eu lá inventei, porque nós os gurus inventamos palavras, para vocês as pessoas mais terrestres não temos isso, não é? E eu inventei o portugotimismo, que é o português vê sempre o copo meio cheio. E aí tenho dado sempre um exemplo, tenho dado em todo o lado, que é as pessoas do Oeiras, por exemplo, ou de Gondomar, em relação ao Isaltino Moraes e ao Valentim Loureiro. Que como é que as pessoas veem isto? Vêm sempre eles condenados e criminosos, já condenados, e o Isaltino chegou a estar preso e tudo, mas as pessoas dizem sempre: roubou, mas deixou a obra feita. Exato. Mas fez coisas boas. Mas fez coisas. Se isto não é do mais profundo otimismo. Isto reflete muito o que é Portugal para mim. Mas agora nem estou a gozar isto. É mesmo. Há pessoas que acreditam mesmo nisto. Que pá, pronto, roubou, mas quer dizer, se fez obras, se investiu 25 milhões em Oeiras, mas guardou 5 para ele, não faz mal também, não é? Porque 20 foi mesmo para Oeiras. E é assim que o português pensa, é espetacular. Mas o português tendencialmente não é muito otimista, ainda assim. Não, mas eu não sei se concordo com isso, percebes? Acho que já não há tanta coisa do velho do Restelo. Há muita gente refila por tudo e por nada, e estão tristes por tudo e por nada. Mas não acho que seja uma coisa... Claro que os meus estudos são empíricos, as pessoas estão à minha volta, não é? Mas não acho que seja uma coisa ainda enraizada do fado e estamos sempre para aqui a chorar. Acho que não é. Até o próprio fado mudou. O fato também é mais alegre, já com as novas cantoras, e se tudo aos saltos, a Gisela João e tudo, cantoras jovens, muito alegre, portanto. Olha, conta-nos lá um bocado sobre os teus hábitos de leitura. E será que esses hábitos de leitura depois convergem para o humor? Sim. Também aqui dizer que o Diogo chega com um livro, é o primeiro convidado que chega com um livro para impressionar. Sim. Para impressionar, mas isso que é tu a ler foi só para marmar. Puseste o marcador aqui mais ou menos a meio, não é? A meio, que não parecia. Mas tenho a dizer que é que escolheste um belo livro para trazer. É o Sapiens, ando doido com este livro, é das melhores coisas que já li. Lê tudo do autor. Eu já li 3 livros dele, incluindo são fantásticos. E é uma coisa que influencia muito o meu trabalho, até porque eu vejo muito pouco comédia. Vejo e leio muito pouca comédia. Nada contra, gosto obviamente, eu adoro o que faço, mas não, sei lá, gosto muito mais de ver documentários sobre uma aldeia da Indonésia, onde depois se calhar eu vou ter vontade de ir viajar, do que ver mais um special que saiu agora na Netflix, e já viste este gajo, epá, não conheço a maior parte, às vezes estou a falar com comediantes, estão todos a falar de uma data de comediantes, pá, grande special, ou muito mau, e eu... Aliás, importa dizer que há dias... Fui na parte dos documentários da Netflix e vi outra Há coisa dias qualquer. Puseste uma lista de documentários que foi algo valiosa para mim, encontrei lá duas ou três coisas que nunca tinha visto. Acho que ficou ali uma troca interessante de documentários. Sim, sim. Que comentários foram esses? Epá, foi uma coisa muito grande. Ora, nenhum tinha a ver com comédia, precisamente. Pois mas não. Pus lá uma data de documentários que gosto. E como já não sei muito bem o que havia de ver, foi um post no Facebook, pronto. E as pessoas começaram a trocar ali uma data de documentários para se ver, que acho fixe. Pá, eu vi agora documentários incríveis, o Nobody Speaks, Netflix, já viste, Alvin? Não. É muito bom, é sobre a liberdade de imprensa nos Estados Unidos e como os grandes grupos de média estão a corromper e já a meter-se, não só na influência das notícias, mas também na justiça e em processos, em processar jornalistas e um jogo de poder que mina a sociedade toda. mas mina mesmo lá no fundo, e as pessoas nem fazem ideia. Aliás, há um documentário parecido, lembrei-me agora, mas mais orientado para o humor, que se chama Can We Take a Joke? Que é sobre liberdade de expressão e comédia. E tens os gajos todos grandes a falar sobre isso, a falar a sério sobre comédia e sobre a importância da liberdade de expressão para a comédia. Fala-se cada vez mais da liberdade de expressão, reparem, tanto num caso como no outro, tanto na comédia como no jornalismo. Essa poderá ser uma das próximas batalhas? Eu acho que já está a ser a batalha. Acho que tem sido. A mim acontece muitas vezes, e eu queixo-me um bocado, mas é um nível baixinho. Que é um bocado sintomático, mas é mais simples, que é o Facebook. Eu sou bloqueado no Facebook por tudo e por nada. Ah, pois é, quantas vezes é que já foste bloqueado? Ah, já perdi a conta. Mas é absurdo, porque imagina, já fui bloqueado por dizer que um amigo meu estava com uma t-shirt de rabeta. Só assim, fazia um texto qualquer a dizer o que é que tinha sido a minha noite, com umas piadas pelo meio. Ah, porque eu tinha estado com o Raul Meirelles nessa noite, uma coisa completamente surreal. E depois o meu amigo, já bêbado de manhã, estava a dançar dentro de um café, dentro da parte do balcão, com as tenazes de pegar nos bolsos e com uma t-shirt muito rabeta. Pronto, fui bloqueado por disse rabeta. Uau! E depois também já fui bloqueado porque fiz uma crónica que era toda irónica, sempre, portanto, se calhar as pessoas não perceberam bem o intuito, e era a gozar com o Pedro Arroja. E era eu e o meu amigo Pedro Arroja, estamos aqui junto ao Pelourinho, e agora vamos assistir aqui a uma queima das bruxas, e era, pronto, e depois dos homossexuais, vamos também queimar aqui uns homossexuais, era muito irónico gozar com a homofobia, só que fui bloqueado à mesma. É excelente. Pronto, eu sempre a ser bloqueado por tudo e por nada. Uau. Também no primeiro livro fui bloqueado também, por causa daquela piada que tentaram boicotar. O lançamento do meu primeiro livro. Tentaram? Ai, meu telemóvel. Tentaram boicotar o lançamento do teu primeiro livro? Sim, porque havia uma crónica. A editora, para promover o livro, deu o livro a todas as revistas e jornais, etc. E a maior parte dos jornais optaram por dizer: o comediante Diogo Faro lançou um novo livro e pronto. A Visão fez uma coisa que eu achei interessante. Pegou em duas das crónicas: era um dia de praia numa família de Betos e um dia de praia numa família de Mitras. Eu achei interessante a abordagem, pronto, dava-me mais visibilidade e as pessoas, houve muita gente que até gostou das crónicas, começaram a partilhar e tal, mas havia lá uma parte, na parte dos Betos, em que eu disse que é comum na família dos Betos haver muita consanguinidade e portanto aquilo dá primos a comerem-se uns aos outros e aquilo às vezes calham alguém com trissomia 21. E depois a piada não era isso, não estava a gozar contra isso em 2021. E que fosse, mas pronto, isso é outra questão. Era sobre o que eu acho que é uma sobreexposição de crianças contra isso em 2021 para ser capa de revista. Que as crianças não têm culpa nenhuma, não é? E os pais acham, ah, olha aqui o que eu tenho, e para aparecer nas revistas. Pronto, foi uma criticazinha assim, uma piada, mas de um parágrafo, numa crónica de 20 e tal parágrafos. E pronto, aquilo deu barraca na net, pá, tive pessoas, muitas ameaças de morte, muitos insultos. O meu insulto preferido é: não se goza com trissomia, seu atrasado mental. Claro. Pá, eu juro-te, eu tenho um print disto, acho que é excelente e demonstra bem a capacidade de pensamento destas pessoas. E depois houve um grupo que se chegou a juntar e foi para a FNAC do Colombo, foi o lançamento, pá, e 12 a 13 pessoas. Assim me sentei, começaram lá a refilar, levantaram-se, e depois a minha editora disse: desculpa lá, vamos fazer aqui o lançamento sossegados, e o Diogo, se quiser, responde as perguntas no fim. E eu depois disse: não vou pedir desculpa pela piada, que eu não tenho nada para pedir desculpa, aquilo é a minha opinião, além de ser uma piada, é a minha opinião, vocês não têm nada a gostar, e podem estar aí à vontade, mas não vou pedir desculpa. Portanto, e as coisas seguiram assim. O analfabetismo era um dos grandes problemas sociais, que foi, pode-se dizer, quase erradicado no século XX. Achas que no século XXI o grande problema, ou um dos grandes problemas sociais, é a iliteracia? Isto é, as pessoas não sabem interpretar ironia, sarcasmo. Muita gente não sabe e muita gente não pensa nas coisas. A maior parte das pessoas não para um bocadinho para pensar antes de escrever, não há antes tempo de insultar. Não há. Também é verdade, não há tempo. As coisas são muito... Temos uma polémica hoje, amanhã já temos outra. Sim, muito acessório para ver e não dá tempo para... As pessoas sabem os títulos das coisas. Não é? Sim, raramente abrem as notícias e vão ver a sério... A guerra no Iraque, ok, mas depois te perguntas: a sério, guerra no Iraque? Como é que foi? Em que fase? Isso, não sei. Não fazem ideia, a maior parte das pessoas não faz ideia, não se informa, não quer estar informado sequer. O mundo está pela rama. Mas depois quer refilar à mesma e quer ficar ofendido com tudo à mesma. E portanto é um bocado incongruente para a maior parte das pessoas, mas acho que não há assim muita solução. Não tem aquelas pessoas nisso. Lembro-me que na minha geração nós íamos àquelas manifes contra a PGA e não sei o quê, depois entrevistávamos. Havia essa coisa, não é? Porquê que estás aqui na manifestação? E ninguém, ah, não sei o que é que os nossos direitos. Mas o que é que é PGA? Não sei o que é PGA. Não interessa. Mas quero refilar, eu preciso refilar. Isto é para PGA. Ai, gente, mas gente, está mal, não é? Está mal o quê? Agora há redes sociais, vais para lá, dizes mal tudo, sem saber muito bem dos assuntos e pronto. Mas há, pois é, claro que há pessoas, as redes sociais têm coisas ótimas. Claro que têm, claro que têm. Com opiniões fundamentadas, às vezes eu concordo, às vezes não concordo, mas coisas fundamentadas. Mas já muitas vezes que aquilo é só um disparate pegado e muita gente epá, fala sem saber, fala mesmo sem saber, sem se informar um bocado. E nem falo só das redes sociais, as pessoas dão-se pouco ao trabalho de ler livros, de ver documentários, de ver bons filmes, de ir às exposições, de tentarem pensar um bocado na vida, pá. Mas não achas que isso pode ter sido sempre um bocado assim, só que as redes sociais dão... Amplificaram. Exatamente. Sim, claro, e agora claro, claro sim, mas as pessoas falam, muita confusão. Nota-se mais. O Santuário de Fátima é uma coisa que faz imensa confusão, por exemplo. As pessoas não param para pensar naquilo, não, acho que não... Aquilo não tem a ver com fé, aquilo é uma empresa. Uhum. É uma empresa e custa-me que aquela empresa esteja a gozar com a fé de tanta gente. Ah, porque a fé, pronto, é inexplicável, eu não tenho nenhuma, mas eu consigo respeitar quem tenha. Uhum. E depois não percebem que estão só a levar baile. Uhum. Estão só a levar baile. Epá, aquela máquina de fazer, de reciclar velas, é inacreditável. Inacreditável. Epá, aquilo, compram velas lá no santuário ou à volta, chegam ali e fazem uma oração. Está lá tanta gente que às vezes nem consegues queimar bem a vela, tens certo. Que atirar lá de longe, atiras, a vela derrete, vai lá para baixo, fazem as velas outra vez e vendem outra vez. Se isto não se chama capitalismo, epá, a religião não é de certeza. Sabes que há um processo, como é que eu ia te chamar isto? Há um. Peraí. Há uma forma, quando colocas uma moeda em qualquer lado de Fátima, essa moeda vai parar ao mesmo sítio, percebem? Sim. Aquilo tem lá os caminhos todos por baixo. Sim, há todos os caminhos por baixo e aquela moeda vai parar ao mesmo sítio. Mas é preciso umas retroescavadoras para levar as moedas todas. Sim. Acho que é mesmo um exagero de dinheiro que fazem lá. Epá, pronto, e é coisa que eu não percebo. Mas pronto, é a fé das pessoas. Hã? É a fé das pessoas. É pá, tu não precisas de pagar para ter fé. Aquele dinheiro vai para onde? Pois. Fazem assim tão bem às pessoas. Aquilo gera milhões. Onde é que é investido? Não sabes? Não fazes ideia. O que disseste é que é verdade. Também mais dar às pessoas. As pessoas não têm que pagar para ter fé. Não pagam impostos. A igreja. Um estado de lei. O que é que as pessoas não rezam? Essa é a primeira. Mas se quiserem, as pessoas podem acreditar e estar em casa, falar com o seu Deus, que pode ser uma árvore, pode ser uma figura parecida com Jesus ou o que quiserem. Não precisam estar a dar dinheiro para aquilo. Depois goza-se com a igreja. Do Reino Universal de Deus e. Sim. Como se a outra não fosse como igual, não? A católica não fosse igual. Mas é católica e o muçulmano. São todas, sim. Não é por aí, acho. A verdade é que eles não estão pedindo dinheiro. Não, só têm ranhuras em todo o lado. É para quê? Slots machines. Sim, para aquelas velas eletrónicas que eles. Fogo. E no outro dia que eu descobri uma aplicação excelente. É uma aplicação e pagas 1 euro. Pagas 1 euro por vela que acendes. Podes ter uma aplicação e podes acender a vela, uma vela, limites. Na igreja que quiseres. E a senhora para quem? Para os donos da aplicação, de certeza, não é? Não. É para quem? É para dar a Deus ou para dar aos pobres. Deve ser mesmo para ajudar os pobres. Pá, excelente. Eu espero, honestamente, uma coisa. Espero que Deus não esteja a ouvir esta missão. Claro. É, dizem que ele ouve tudo. Portanto, se Deus está a ouvir esta missão, a tua carreira está bem hipotecada. Tu meteste hoje num grande sarilho. Se Deus existisse, eu estava já. Bom, o meu avião para o Brasil já caiu, não é? Nesta altura, o meu avião para o Brasil, Atlântico. Não, já pá, não consigo, se Nosso Senhor está a ouvir esta emissão. Não consigo acreditar. Embora eu gostava de acreditar, de certa maneira. É mais fácil. Gostavas? É muito mais fácil. Então justificas tudo com Deus. Justificas tudo com Deus. Se estás mal, agarras-te a Deus. É pá, Deus ajuda-me. Fizeste um crime? Foi Deus? Isso é lindo. Depois confessas e está tudo bem. Acho lindo. Pá, é muito mais fácil se acreditas em Deus. Acho que a vida fica bastante mais facilitada. Pá, claro que tens as tuas amarguras todas. Precisas ali um suporte que eu acho que facilita alguma. Isto é, no fundo, tu tens pena de não acreditares em Deus. Pá, eu te levo uma vida boa, não andei a chorar. Quando estás à rasca, o que é que fazes? Depende do que tiver à rasca. Pá, se for trabalho, vou inventar coisas novas para fazer. Já tive fases da minha carreira enquanto comediante em que pensei, bem, se calhar vou voltar para a publicidade. Porque já te ocorreu essa ideia? Infelizmente, já tive aí um período que estava com muito pouco trabalho e depois juntar, não estava nada inspirado e as coisas não estavam a ser bem, estava a pensar, pô, bem, publicidade sei que até tenho algum jeito, se calhar volto. Há uma coisa que invariavelmente acontece para quem faz stand-up, que é, bem, eu acho que acontece em todos os domínios da atividade, mas no stand-up, talvez por ser algo mais sensível e mais visível, quando um espetáculo de stand-up corre mesmo mal, há pessoas que param durante muito tempo muito sensíveis com o que eu conheço. Muitas pessoas que desistiram depois de um espetáculo que correu muito mal. Uhum. Desistiram. Ok, não vou fazer mais stand-up. E até pessoas que... É duro. Stand-up é duro. Se correr mal é muito duro psicologicamente. Sim. Tu dizes, olha, não tenho piada. Pronto, já não tenho. Já tive piada, mas agora não tive. Já foi. Assim, pronto, pode acontecer. Nunca me aconteceu. Depois de um espetáculo que tenha corrido mal, nunca me passou pela cabeça desistir porque um espetáculo correu mal. Foi isto que passou pela cabeça num período grande em que não estava bem. Então precisei dar a volta à cabeça, fui viajar. Não estás bem, pode prejudicar a tua performance em palco, por exemplo. Não estás bem na tua vida. Pode. Ah, eu acho que há comediantes que conseguem... se forem tão bons profissionais, mas eu não sou assim tão bom profissional, por isso assumindo já, se eu tiver num mau dia. Posso pensar, não, vou para o palco, vou curtir e tenho que fazer rir as pessoas, é o meu trabalho, mas vai-me sempre afetar um bocado. Muitas pessoas que vivem da comédia, que já passaram, como de certo compreenderão, situações em que, olha, por exemplo, morre alguém da família, um pai, uma mãe, e nessa mesma noite vão atuar. Sim. Eu fico sempre a pensar... Aconteceu com o Luís Franco Bastos. Exato, olha, eu estava lá nesse dia, como é que eles conseguiram? É verdade. Como é que eles conseguiram isso? Não sei, de certa forma uma catarse. Porque tu conseguirias? Depende, eu não sei, não consigo agora responder. Se calhar no próprio dito nem percebes muito bem o que aconteceu, ou não sei. Acho, não consigo mesmo responder agora, dizer sim, de certeza, que conseguiria. Não faço ideia, se calhar ia estar desfeito e nem conseguia abrir os olhos. Não faço ideia. Mas... De onde é que vem a tua veia humorística? Quem é a pessoa mais engraçada de... Epá, a minha avó é muito engraçada. Minha avó é muito engraçado, mas eu era para ser músico. Na minha família, o pessoal é muito, muito, muito ligado à música. A minha mãe é cantora da ópera de São Carlos, o meu pai é um dos músicos aí daquela turminha da Revolução, do Zeca Afonso e o Sérgio Godinho, e essa malta toda, o Paulo de Carvalho. E o meu avô sempre foi músico, apesar de ser economista, sempre foi músico amador, e os meus tios, e depois eu entrei para o conservatório, fiz o conservatório na Metropolitana, e depois os meus primos, e está tudo ligado à música. O que é que sabes tocar? Clarinete. E guitarra, músicas de escuteiros. Mas clarinete tocava muito bem, e queria mesmo ser clarinete, mas depois os meus avós fizeram uma certa pressão, não, tens que ir, a música é muito bom, mas é para amador, e olha os teus pais, porque enfim, estavam os meus pais e tal, sempre músicos. Tens de tirar um curso e pressionaram-me. Eu sou muito ligado aos meus avós e deixei-me ir para a pressão, porque eu queria mesmo ir para a superior de música e continuar a estudar clarinete. Ok. Pronto, e depois fui para a faculdade, tirei publicidade e marketing, até gostei, e fui trabalhando. Cheguei a estagiar no Teatro São Carlos, no departamento de publicidade e marketing. E pronto, e depois fui comediante, por isso acabei por ser. Tens noção que pode ser o nosso Woody Allen? Toca clarinete e é humorista. Tem que ter mais graça de ser, claro. Fazer coisas melhores do que fiz até agora. E aliás, é muito melhor humorista do que... clarinetista. Exatamente. Esta última aparição do Woody Allen em Portugal foi desastrosa para ele. Já ouvi dizer. As pessoas criticaram imenso a atuação do Woody Allen. Ele nunca foi brilhante a fazer aquilo. Mas acho que agora desta vez pior. Sim. Ouvi dizer que sim. Porque basicamente as pessoas... Lá está, voltamos ao mesmo, e aí não é o Woody Allen que tem culpa. Vamos cá ver, as pessoas vão ali, não para ver a banda em si, mas para verem o Woody Allen, ao vivo. Exatamente. Sendo que ele não vai fazer Goodman, aquilo que... o Artie Shaw, esses génios do clarinete. Sim, mas ele, na verdade, ele não se vende como um músico, ele faz só parte integrante daquele núcleo. Sim, daquela banda. Sim, daquela banda. E faz com que se venda muitos bilhetes, porque é o Woody Allen, exatamente. Sim, é verdade, nunca as vi ao vivo. Mas também não sei qual é o prazer que as pessoas têm. Percebe? Saber até sei. Eu próprio, se calhar, até daria algum dinheiro para depois poder. Eu estive ali a uns metros do Woody Allen. Sim, não, sim. As pessoas querem isso. As pessoas não vão lá, na verdade, para vê-lo tocar. As pessoas vão para lá vê-lo só. Claro. Eu podia estar lá a vender pastéis de nata e as pessoas iam na mesma. Está ali o Woody Allen a vender pastéis de nata e eu estou a alguns metros. É a pessoa, mas depois sim, poderem sim. dizer a mal, vão aproveitar para fazer, como é óbvio. Não é? Pois, porque é uma área em que ele claramente não domina, pelos vistos, não é? Pois, né? Nunca ouvi. Ou domina mal. Ou nunca, domina nunca um nada dele. Música. Ouvi bocadinhos, mas não. Não, ia perguntar a um especialista se aquilo é realmente mal. Eu nunca me interessou muito. Okay. Não é desde que. Por isso mesmo, porque não... E nunca tiveste uma banda? Eu já tive muitos projetos. Já toquei em orquestras, já toquei em bandas, já toquei com os Rádio Macau, mas sem a Xana, já toquei muitas coisas diferentes. Bem, ok. Muitas coisas. Já toquei, já fiz um solo para o Jorge Sampaio, na Aula Magna, foi lindíssimo. Era bem, uau. A tocar o Pedro Lobo de Prokofiev. Vamos ouvir aqui Diogo Faro a tocar, ora reparem. Era Diogo Faro, embora ele não queira admitir que era ele. Sim, sim, claro que era. Ah, porquê me fizeste isto, homem? Estávamos a falar sobre o Woody Allen, mas na verdade... Estava aqui uma senhora, ficou muito tempo a olhar para ti e puxou-se embora. Peraí, a senhora... Ah, o que é que era? Ah, o que é que querem? Ah, eu estou bem. Eu também estou bem assim. É, eu se quiser só... Mais um. Um bocadinho mais daqui deste chá. Sou eu é que estou a beber. Vamos ver, traga-me imperial, se faz favor. Ah, afinal temos aqui, temos homens. É isto do chá. Estava a saber que, gostava que vocês soubessem que eu não bebo álcool durante o dia, mas depois compensa à noite, quando posso. Muito, muito bem. Epá, mas está muito calor, estou a precisar de uma imperialzinha. É verdade. Mais uma vez recordar que estamos aqui na magnífica piscina do Palácio Vila Galé, em Passo de Arcos. Visitem-nos, pode ser que nos encontrem. Está ali um bom rabo. Sim. Isto é sexista. Está ali um bom rabo, onde é que está? O quê, o quê? Ah, está ali um bom rabo. Não, pode não ser sexista porque tu não disseste se é de mulher ou se é de homem. Portanto, é verdade. Então não vou dizer. Não, pronto, vou dizer. É isso, fica no ar. Fica no ar. Sim. Estou a levar já com uma crónica de capazes. Que boa tática é essa? Isso é boa. Excelente técnica. Os homens agora deviam dizer. Está ali um bom rabo. Não, mas não diziam. Não, exato. Como assim? É como é que podes estar a objetificar? Claro. Não, não. Mesmo na rua podes dizer, pá, que corpo excelente. Adoro aquele corpo de uma pessoa. E tu estás a dizer isto. Estás a dizer, opá, claro. Que fixe e não sei o quê, como é que esperto que sou. E depois levas com os capazes, levas com os homens, levas com tudo. O que é que eu fui fazer à minha com o provedor do telespectador da RTP. Tudo, pá, dos dois cheques a darem conta de tudo. Mas foi a pior. Não, eu afinal odeio. Pessoas e sexo, odeio, desculpem. Sim, é só o que falta realmente. Ah, pá, que bom, que ideia boa. Diogo, mas confirmo, é um bom rabo, estou a ver daqui, é um bom rabo. É muito aceitável, sim. Moreno e tudo. Sim. Eu acho que o mundo está num bocado nestes dois extremos. Que é, sempre também... teve, não é? Mas agora tudo é mais amplificado por causa da internet, sim, não é? Sim, muito, sim. Muito, porque o racismo está a voltar em força e depois há pessoas que acham que não há racismo nenhum. Não, em Portugal já não há racismo. Não há aqui, pois não. Depois há pessoas que acham que já não há machismo em Portugal, que é uma coisa antiga, e por outro lado há pessoas que veem machismo em tudo, todos a abrir a porta para uma senhora passar e é diminuir a senhora. É, pá, exato. Está tudo tão doido para os dois lados. Pois é, pois é essa. Não, não é? É no meio, pessoal. É, se calhar ver situação a situação, será que. Agora a cena da Porta Editora, que eu achei os livros parvos. Mas nunca me passou pela cabeça. Claro. Toda aquela dimensão e muito menos a recomendação de retirar os livros. Então, pá, isso é tenebroso. Isso é tenebroso. Cheirava ali a Salazar, cheirou tanto a Salazar. Claro. Aquela recomendação. Ah, as pessoas não veem as aspas no ar que eu estou a fazer, não é? Também pois. Fazer aspas no ar é tão estúpido. Sim, vendo ou não vendo. Mas, Faro, entretanto, tu tens ao longo da tua carreira feito algumas coisas. Algumas delas eu tenho acompanhado, como sabes. Algumas muito corajosas, por exemplo, lembro-me de ir ver uma coisa tua ao São Jorge, que era basicamente o teu talk show ao vivo. Ah, sim. A ideia com que eu fiquei é que aquilo podia ser perfeitamente um programa televisivo, mas a verdade é que tu nunca tiveste essa oportunidade, por alguma razão. Porquê é que a televisão nunca te... Não sei, não devo ser muito querido ou não devo ser... Achas que... Não sei, ou se calhar és carismático, achas que tens jeito para aquilo? Epá, eu também acho que tenho jeito para tal que sou. Aliás, é o formato em que tu mais gostas, me sinto melhor, nem sequer é fazer um solo de stand-up de uma hora, não é? Eu gosto de fazer stand-up, mas sei que não é nisso que sou bom. Não sou como. Há gajos que para mim são excelentes. Salvador, Hugo Souza, mais uma data deles. Pá, eu não sou assim tão bom para estar a fazer uma hora e tal de stand-up, mas aquilo eu acho que sim, que misturo várias coisas, mostro um vídeo onde fiz um vox pop, faço um bocado de stand-up, gosto, também acho que me aguento bem, depois faço uma entrevista ao vivo, onde sei que tem coisas planeadas, mas onde vou ganhar é na minha capacidade de resposta depois ao entrevistado, e tem música, e pronto. Só que é espetáculo que deu-me um prazer imenso escrever e fazer, só que era uma estrutura muito grande. Tinha lá uma banda de 6 músicos, uma banda boa, com músicos a sério. Pois chegaste a transpor o talk show. Chegaste a transpor o talk show para o YouTube, não foi? Um formato mais pequenino, que ainda está. Lancei 3 episódios. Certo. E estamos a tentar editar os 3, onde o Alvin até tem uma participaçãozinha. Estamos a editar os 3 para lançar até ao final do ano. Mas é muito complicado. Quero fazer coisas diferentes e é difícil ter mais. Não apetece fazer. Mais do mesmo, mais vídeos e mais coisas à YouTube. Claro. Quero fazer coisas um bocado diferentes. Queres fazer o quê? É diferente. Este tipo de talk show em que requer. Que não fazes um documentário, já que gostas tanto? Um documentário? Ainda não tenho passado para isso. Podes fazer um mockumentary. Sim. Mas acho que a grande vantagem, uma das grandes vantagens da nossa profissão, é poder fazer mil coisas diferentes. Exatamente. Portanto, desde fazer vídeos em casa até escrever livros, fazer stand-up, apresentar talk shows. Posso fazer uma data de coisas. E é isso que eu quero fazer, não me quero cingir. Sendo que, na verdade, o que eu mais quero fazer da vida é viajar. Porque se querem que eu seja muito honesto. E quem me conhece. Sabes fazer um programa de viagens? Com humor. Claro, olha, era isso que eu ia dizer. Agora ia dar uma. Isso é incrível. Ia dar uma de professor Marcelo. É o que eu quero muito. Agora ia dar uma de professor Marcelo. E ia sugerir-te. Isso é que me vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso tenho a certeza. Porque mas não pode ser mais tarde, tem que ser agora. Pois, sim. O Machado mais tarde. Sim. Não é daqui a 20 anos. Uh-huh. É o Machado mais tarde. Está na minha cabeça muito presente. Eu dei para ti que era. Tu tentavas seduzir sempre uma mulher num país. Em cada país. Eu acho que isso já existe, um desafio. Uma coisa assim. Já? É? Tenho ideia que sim. Eu outro dia posso conheci. Tentar, também não custa nada, também não é uma coisa que. Que era, tipo, vamos tentar seduzir aqui uma mulher com. Exato. Não é? Exato. Depois chegou aos países, olha, tinha um amigo Alvin que deu esta ideia e eu agora tenho que tentar comer, o que é que achas disto? E ela, sim, claro, o Alvin, com certeza. Só mas Alvin deu a ideia. Eu ia dar aqui uma de professor Marcelo na TV ao domingo à noite e ia dizer-te que há um escritor de viagens que resvala ali para o humorista, que é o Bill Bryson. Ele já não faz livros de viagens há algum tempo, agora tem feito que está velhote e faz coisas mais calmas. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. O que é que estavas a dizer? Eu estava a dar uma de professor Marcelo e estava a sugerir ao Diogo Faro, como uma onda de inspiração, que lesse os livros do Bill Bryson, que é um senhor que faz literatura de viagem, mas sempre com um pendor muito humorístico. Ou seja, conta tudo o que lhe acontece nas viagens e não naquela onda Gonçalo Cadilhos e Luís Peixoto de que belas são as flores ali no cimo daquela árvore, estás a ver? Mas uma senhora que em Itália que lhe passa à frente e que lhe dá um pontapé no carro e coisas género, estás a ver? E vale a pena ler, é dos gajos mais fixos. Para mim seria excelente juntar as duas coisas, viagens e comédia. Yeah. Desculpem, faço aqui esta interrupção, no fundo acho que interessa a todos. Acabo de receber uma mensagem de Diana Cudemelancia. Muito bem. Se não se importam, eu vou passar a ler o que é que. Tem foto? Tem aqui, tem, ela enviou-me isto. Ok. Recrutamento. Casting. Recrutamento de casting, Diana e o Clube das Melancias. Inscrições abertas, mais de 18 anos, casais e mulheres, o teu próprio negócio, ganhas muito acima da média, gravas em casa. Portanto, basicamente, o que é que ela. O que fazer o quê? Queres ter o teu próprio negócio? O que é que te parece? O que é que te parece? Espera lá. Pode ter a ver com a agricultura? De certeza que sim. Olha, o que ela diz é: queres ter o teu próprio negócio gravado? Claro, exato. Era aí que eu não queria entrar por aí, mas pronto. Isto é que é o humor refinado. Vocês querem ouvir? Queres ter o teu próprio negócio gravando em casa os teus próprios filmes para adultos? Inscreve-te só pelo site dianacudemelancia.com. Fica aqui para as pessoas que podes mandar. Posso, mando. Se tiver mais um período desta minha vida com pouco trabalho. Aí está. Pá. Pode resultar. Não é? Em vez de juntar, claro. Vai ser viagens. Se calhar junto sexo e humor. Olha, e se calhar. O humor está muito ligado ao sexo. Há uma história curiosa. A Diana Cudemelancia, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, ela faz vários filmes e ela explora as várias fantasias dos homens, uhum. não é? E algumas que correspondem aos estereótipos que se convencionaram. Uhum. É obrigada a fazer sexo. Uhum. Há pessoas que ficam excitadas com isso. Uhum. Ah, é obrigada. Uhum. Com dinheiro, não é? Ah, foi comprada com dinheiro. Estou-te a pagar para te obrigar. Exato. Sim. Faz muito sentido. Mas eu não conseguia fazer isso, não é? Como é que tu desligas assim tanto? Ah. Acho eu que não conseguia. Se a minha fantasia fosse obrigar, estás a pagar? Como é que tu desligas ao ponto de uhum. esqueceres que pagaste pela... Pois, mas há pessoas sim. que se calhar não conhecem, não conseguem de outra forma, não é? Pois. Pode haver claro, isso. Claro, claro. Sim. Tens de pensar nessas, não é? Bom, mas a que eu gosto mais é da altura. A Diana fez uma espécie de passatempo para que um fã, ok? Um Ai, fã. Eu acordo-me disso. Fosse. Protagonizasse com ela uma exatamente, cena. Exatamente. Okay? Uhum. E isso foi um grande sucesso e muito partilhado, porque os vários fãs da Diana Codemassi, que é assim que se chama, a atriz porno portuguesa, aderiram em massa e inscreveram-se para contracenar com a Diana Codemassi numa cena, parece-me óbvio, de sexo. Ora, o que acontece aqui é que em todos os filmes é sempre o namorado da Diana que contracena com ela. Uhum. E aqui, imaginem só quem é que foi o fã que ganhou. Foi o namorado? Sim, foi o namorado que aparecia com o bigode. Juro. Lindo. Ah, lindo, que golpe. Ah, que sim, golpe. Sim, é tão bom. É maravilhoso. É tão bom. É maravilhoso. Sim, mas, é maravilhoso. Mas os fãs não param isso. É sempre a mesma pessoa, mas os fãs dizem: ah, olha quem é aquela pessoa, quem é que será? E a pessoa com bigode. Estão distraídos, já a desapertar as calças e a começar a fazer cenas. Exato, eles não estão provavelmente. Não olham muito para a cara do homem. É isso, pronto. É isso. Eles, deve ser isso. Olhar, apá, a explicação, até porque olhar para a cara do um homem. Um baile desse se não reparam. Pois tu deixem-me dizer que não só a Diana como o namorado são bastante, bastante simpáticos. Ah, isto não tem nada a ver com isso, mas que deram um bom baile à comunidade de fãs deles. Deram. Pois eram, deram. Simpáticos, mas isso. Até porque a comunidade de fãs, certeza. Não está interessada na cara do senhor, de certeza. É assim, não é? Está interessado noutras coisas. Olha aqui os nossos fãs todos. Ai. A nossa cara, champagne, shower. E eles lá, nem percebemos, assim é que não conseguimos mesmo. Não conseguimos ver a cara, a vossa cara. Yeah. Ai, tu gostas muito de cinema? Há pouco não te fizemos esta pergunta, mas é uma pergunta que me parece que é também válida. Há algum documentário de humor que tu gostes em particular? Não existem assim tantos, mas há alguns. Ah pá, vi muito pouco. This is Spinal Tap. Quê? This is Spinal Tap. Não conhecem? É fixe? Epá, é um dos melhores mockumentaries de sempre, que é sobre a lógica das bandas heavy metal nos anos 80, mas é a gozar totalmente com esses bonecos. Uhum. E aquilo é tudo invertido, pá, mas de maneiras absolutamente não conheço, hilariantes. Não conheço, não vejam, conheço vejam. Comentários do humor, mas vi um no outro dia. Não, isto não é nada de humor. Que é o Kumare, até tem relacionado. É um gajo que leva esta sátira aos gurus muito mais longe do que ele veio e que se transforma mesmo num guru. Ele é indiano, mas. Um indiano completamente norte-americano, uhum. que estudou em Phoenix, uma coisa assim, e acha aquilo, estudou político ou coisa assim, e o gajo transforma-se num guru, veste-se a guru indiano, passa a vestir a guru indiano, e sim. começa e aprende yoga, e depois inventa movimentos de yoga, ensinamentos, e começa a levar aquilo tão, tão a fundo, que começa a dar uma data de... aulas, ou não sei uhum. como é que ele se chama, e há muitas pessoas a acreditar, e depois ele no fim desmancha a personagem e percebe que faz a barba e veste-se normalmente como se vestia antes, e percebe que muitas pessoas, apesar de tudo, sentiram-se ajudadas, e ele inventou só provisos de... No fundo ele tornou-se só um amigo daquelas pessoas, ouvia e dizia estas coisas, mas tens de acreditar mais em ti, aquelas coisas que as pessoas às vezes precisam de ouvir, por isso eu muitas vezes critico esta coisa de life coach e autoajuda, uhum. e as religiões e tudo, Mas as pessoas precisam disto, como um psicólogo, como um amigo. Se calhar às vezes não têm um amigo que lhes diga estas coisas, se calhar não têm um familiar que os apoie e precisam disto. E ele percebeu ali, houve pessoas que ficaram desiludidas e sentiram ali o orgulho de terem sido enganadas, outras, pá, fomos enganadas, mas isto fez-me bem, fez-me realmente bem. É engraçado dizeres isso, há poucos dias alguém me enviava uma entrevista que deste, salvo erro, na TVI, no Diário da Manhã, uma coisa assim, e essa pessoa enviou-me o link da coisa a dizer: como é que isto é possível? Agora entrevista um guru. E eu disse: não, ei, calma. Jura? É um personagem. E a pessoa diz-me: ah, então se é um personagem tem graça. Mas tu não chegaste lá, meu. Yeah. Pode ser como a minha, não fiz bem a personagem. Sim. Mas não, mas o que eu quero é enganar algumas pessoas. Pronto, enganar não é estar tipo Diana com o Melancia e o namorado a enganar os fãs. Não é isso, não é esse tipo de enganar que eu quero. Sim. Mas quero que a personagem seja mais ou menos credível. Bem, seria genial, o livro na FNAC está na secção de desoturismo. Uau! Da maior parte das FNACs. Isso não é incrível. Humor, isso não tem é incrível. Humor. É excelente. Isso era maravilhoso uma empresa contratar-te para tu fazeres mesmo uma sessão. Eu quero. Gostava muito. E eu ia lá dizer estas coisas. Não se esqueçam de ser felizes, porque ao contrário, ser infeliz e as pessoas, ah, realmente é mesmo. Brilhante. És um gênio. Quantos anos é que estudaste para perceber isso? Exato. Muitos, pá. Acima de 40. Isso era genial. Tu tornaste-te mesmo um grande guru. E a da altura. E depois aí se absorver-se e eu ser o mesmo e acreditar no que estava a fazer. Não, e tu seres refém disso, toda a altura dizes assim: espera aí, mas é que eu estou a ganhar. Estou a ganhar milhares. Já não conseguia voltar atrás. Eu agora estou refém disto. E depois era uma fraude para sempre, matava-me, não aguentava. Não aguentava ser uma fraude para sempre. Acho que não. Há pouco, porque falamos em refém, o humor. Porque isso não tem nada a ver com aquilo que eu vou dizer a seguir. Mas, porquê que eu vim buscar refém? A Esparta. Não, o humor muitas vezes é. Isso é uma das vantagens do humor em relação a tudo o resto, que é, há um fim terapêutico no humor. Sim, sim. Não é? Ninguém diz: olha, pá, tu estás assim com a tua vida, é pá, vai, mas é ver um drama. Está ali um drama no Dona Maria, sim. Pá, vai-te fazer bem. Exato. Não, as pessoas dizem: pá, vai-te rir, pá, olha. Olha, nem que não gostes muito, vai lá dar umas gargalhadas, tipo, vai-te fazer bem. Sim. Mas tragédias também há. Então, em português há muito que é: olha, queres ver que aquele está mais na merda do que eu? Há muito. Ah. É assim, sim. No português e no ser humano no geral. Ser humano no bom, geral, mas ao mesmo tempo também não... gosta de ver que há pessoas em piores condições. Não há ninguém a sair de um espetáculo de stand-up e dizer: epá, fez-me mesmo mal vir ver isto. Porque ri muito e não me apetecia nada. Mal não. Não é? Há muitos espetáculos. Peraí. Se o comediante for muito mal, se calhar pode fazer se calhar, mal. Se calhar. Já me aconteceu sair de um espetáculo de stand-up e ter percebido que não ri uma única vez. Ah, claro, isso é outra coisa, também. Mas teres-te rido e pensares: epá, fez mesmo mal ter passado uma hora a rir. Mal não fez, vamos cá ver, perdi ali aquele meu tempo, não é? Estive ali uma hora e tal sentado. Podia estar a fazer uma coisa muito melhor. Sim, não, poderia não estar ali, não é? É. Sim, por acaso, aconteceu-me há uns tempos atrás. Mas isso, como qualquer arte, não é? Sim, claro. Sim, claro. Há excelentes comediantes, há maus comediantes. Claro. Não, e às vezes até um bom comediante pode ter uma má noite, não é? Sim, sim. Mas acho que agora... cada vez mais, há muitos comediantes e acho que o público começa a perceber que é mais ou menos como a música, não tens de gostar de todos, não tens de gostar de todos e de todos os tipos. Podes gostar mais dos que fazem vídeos agora no YouTube, podes gostar mais dos que fazem este tipo de stand-up, podes gostar mais de... não é preciso gostar de todos, e é como a música, podes gostar de metal e de jazz e de clássico e de pop, e acho que é uma grande vantagem de ver cada vez mais comediantes. Tu segues alguém? Como assim? Do humor? Sim, sigo muitos. Eu sou fã de muitos. Sou amigo de muitos e fã de muitos também. Quem é que és amigo? Ah, sei lá. Os mais amigos são os que não são assim tão conhecidos. Sei lá. Os mais próximos: o Pedro Durão, o Sousa, o Pedro Sousa, o Duarte Correia da Silva, o Diogo Abreu, o Guilherme Fonseca, mas esse já é mais conhecido. E depois outro pessoal que não sou tão próximo, mas que dou muito bem. Sou o Bastos, sou o Salvador Martinho, o Hugo Sousa. O Chará, do Porto. Sim, sim. Temos de fazer um João Cunha, o humorista, um obviamente. Com o Rui Chará, pá. O Rui Chará, pois é. Tem muitos amigos que são próximos. E outros com quem... pá, não sou um grande amigo, não posso ser aqui... sou um grande amigo, mas com quem me dou bem. E gosto, ou com quem gosto de atuar e beber uns copos e não sei o quê. Há uma coisa que eu agora reparo que é... olhando para trás e para a quantidade de pessoas que nós já entrevistamos, e já entrevistamos cerca de... 20? 20. Para aí. 20 pessoas. Sim. A grande maioria está Centro. Centro e Sul. É, é. Não é? Olha, é. O Dário também é um gajo que eu gosto muito. Sim, gosto o Dário abraço. Também temos de entrevistar. Uhum. Mas há uma certa concentração de humoristas no, em Lisboa e no Porto, não é? Há alguma explicação para isto? As duas maiores cidades de Portugal é a primeira que me ocorre. Tá, mas ok, mas isto é... isto porque, não... pá, acho que muitos comediantes estão a surgir na net agora. Okay. O próprio foi em crónicas que escrevia no Facebook. Então, mas ainda isso, não havia esta proliferação de páginas. Isso vai ser bom. Isso vai descentralizar. O facto de não precisares de estar propriamente sim. numa destas duas cidades para mostrares o teu talento. Mas imagina, para atuar precisas. Para ir... Sim, não há grandes sítios, não há grande cultura de stand-up em muito mais do que Lisboa e Porto. Pois. O Dário fez um trabalho excelente no Algarve, sim. Que ele sozinho vai ali a cafés e bares e auditórios e enche aquilo tudo, mas do resto do país ou vão os que já são consagrados, seja o Bastos, o Salvador, ou o Nogueira, o Aldo Lima, por aí fora, ou é difícil. Aliás, quem começa assim agora, há um gajo que começa a fazer vídeos no Facebook, né, como agora toda a gente faz, e planos aproximados da cara, aquelas coisas agora que se faz muito, e Débora, penal, e depois não tem uma cena para ir atuar, não exatamente. Para ir fazer stand-up, não há vida. Porque nós também aprendemos muito a atuar uns com os outros, sim. E o jantar antes, e a badeira a seguir, e as trocas de ideias, e de experiências, e quando estás com o pessoal mais velho, o pessoal for fixe, como a maior parte são. E ensinam-te coisas e tentam-te ajudar e portanto, se calhar nesses sítios é mais complicado. Não é impossível, claro. É como o Dário fez, não é impossível, mas acho que é mais complicado. Por isso é que esta o Dário deu um salto em pouquíssimo tempo, deu um salto gigantesco. Eu vi-o em Faro, no Teatro das Figuras, e tinha a casa com 700 pessoas. Ele é muito bom. Não é assim tão habitual, especialmente nesta geração mais jovem, acontecer uma coisa destas. Entretanto, uma crónica incrível do Miguel Esteves Cardoso sobre ele. É verdade. Outra coisa, é verdade. O Dário começou mesmo como youtuber. Sim. Só que é um youtuber que tem conteúdo, tem uma crítica social. Sim. Não grita. Não tem necessidade de estar aos berros. Sim. E a fazer uma data de planos diferentes e coisas que só sempre truques de edição, atrás de truques de edição. Não, tem conteúdo, tem graça, pensa nas coisas, é um gajo que pensa nas coisas, não liga à câmara e começa a dizer, pá, não faz só mais do mesmo, aquilo que já foi tudo visto e feito, acho que é bom no que faz, e por isso depois começou a ganhar muitos fãs na net e conseguiu passar isso para os palcos. Olha, enquanto não chega o teu programa de viagens, Faro, chegará com certeza. Estamos agora a ser interrompidos por um helicóptero que decidiu passar aqui em baixa altitude. Normalmente somos interrompidos por aviões, com mensagens. É verdade. Anunciam festas, normalmente. Não é festas, o caso. Sim. Se bem que houve uma vez um avião que passou aqui que anunciou uma coleção de literatura árabe do Expresso. que é... Eu este verão vi um avião que passou 6 vezes na praia onde eu estava que dizia, Bruna, queres casar comigo? Bom... 6 vezes. Pá, mas passou 6 vezes. Eu escrevi isso no Facebook. Ou a Bruna não sabe ler, ou o Fábio que encomendou este avião, se calhar tem que repensar a sua vida, porque ela não quer casar. Não acham que era incrível haver a possibilidade de resposta por parte da Bruna e passar outro avião a dizer assim. Não. Não é só não como eu quero é que vás à merda. Sim. Isso era horrível. Será que no mundo já aconteceu isto? Não, a pessoa dizer assim, agora vou ter que responder, não é? Se ele pergunta no ar, eu vou responder no ar, não é? SMS, WhatsApp. Claro. Até porque é mais justo para quem está na praia, não é? Nós não sabemos o fim da história. Passa o avião, não sabemos se foi isso, foi não. Tipo, o direito de resposta, onde é que ele está? É isso? Verdade. Isso é uma boa ideia. Devias montar esse negócio. Respostas do ar. O que é que acham? Sim, acham que isto pode resultar? Acho que sim, claro que pode sim. Resultar na tua falência? Sim. Como negócio? Mas digo-vos, de todas as formas de marketing que existem, a do marketing aéreo, esta forma de fazer publicidade é a que eu mais gosto. Porque onde quer que estejas, a fazer o que quer que seja, tu. Não é hipótese, tu tens que olhar. Tu tens que olhar para ver a mensagem. E depois dizem, não sei o que é que zomba no Belice, e tu sabes que não vais ao Belice nesse dia, pronto. Não vais mal, mas sabes, mas sabes que vai haver que zomba no Belice, não é? Há que zomba no Belice. Pá, deve haver. No Belice deve haver tudo. Não fui ao Belice este ano. Sais muito à noite, Faro? Infelizmente. Infelizmente? Porquê que o dizes? Não, és viciado? Porque é uma estupidez. Estou sempre a sair e a beber muito. E depois perco as manhãs todas e não sei o quê. É estúpido. Às vezes podia... Pá, festejo muito a vida, no geral. E tenho sempre pessoas que também querem festejar, não é? Festejaste ontem a vida? Festejei. Estava na festa das Vindimas, que é de onde é a minha família, da parte da minha mãe. E, portanto, festejei um pouco. Isso foi onde? A festa das Vindimas? Palmela. Estiveste na festa das Vindimas? E eu festejo muito, arranjo sempre pretextos. País, menos ao domingo e à segunda. De resto, arranjo sempre um pretexto ou outro para festejar a vida. Pronto. Como também, no instante, vamos todos ao hora. Vamos, de qualquer das maneiras, para ir aos 80 ou 90. Mas como isto agora, Coreia do Norte, Trump, é capaz de reventar. Já não acho assim tão impossível como achava há umas semanas. Já não acho mesmo nada impossível que um deles passe e mande mesmo um míssilzinho e comece. Também já há grandes preocupações, ainda hoje estive ali, grandes preocupações em relação à inteligência artificial. Vi hoje o Putin deu uma entrevista a dizer que quem dominar a inteligência artificial nos próximos anos vai dominar o mundo. Quando temos o Putin a dizer isto... É porque já está a preparar alguma coisa nesse sentido. Pá, pois, e do outro lado tens o Elon Musk, Da Tesla. O visionário da Tesla. SpaceX. Que diz que ou isto é regulado muito rápido... Ou pode ser a própria inteligência artificial a espoletar uma guerra, porque vai ter, lá está, inteligência e pode ter iniciativa própria. E aprende muito mais depressa do que nós. Aprende uma velocidade vertiginosa e nós estamos muito pouco informados. Nós que não temos um meio tecnológico, muito pouco informados sobre a inteligência artificial. E pá, isto pode arrebentar num instantinho. Por isso, o que é que fazemos? Bebemos cerveja. Pensei que agora já pedi uma e mais vale. Exato. Porque vamos morrer num instantinho, Diogo, estamos quase a terminar este podcast contigo, esta emissão, ainda faltam aqui falar sobre algumas coisas. Em relação ao humor, já percebeste qual é o denominador comum para uma piada bem-sucedida? Não faço ideia, às vezes surpreende-me tanto. Às vezes, pá, no Facebook serve muito teste, ou no Twitter... Epá, e às vezes não consigo, mas se calhar porque ainda não tenho uma persona enquanto comediante muito definida. O Salvador Martinho outro dia disse uma coisa engraçada sobre mim, que é, eu tanto vou para coisas completamente banais, como tenho uma cena de George Carlin, epá, não me querendo comparar ao gênio que é o George Carlin, obviamente, mas no sentido de uma coisa muito mais, uma crítica social muito mais forte, não sei o quê. Aí, portanto, e acho que é um bocado isso, ainda não me consegui definir muito bem. E espero ter esse caminho, espero conseguir em breve. Se bem que não sei se há necessidade de ter uma definição muito rígida e estar numa caixinha. O Diogo Faro faz isto. Mas eu acho que quero ir cada vez mais para isso. Uma coisa mais relacionada com política e com sociedade, com a economia, do que continuar a fazer listas de os 10 amigos que comem com os dois talheres, não sei, as coisas que se faz muito. E quero começar a desviar-me mais daí e tentar, porque o outro caminho acho complicado e por isso é que quero ler mais, informar mais e pensar um bocado nas coisas. E quero ir mais por aí. Respondendo, não sei qual é o denominador comum, não tenho uma fórmula para saber, olha, esta piada vai resultar muito bem em palco, de certeza absoluta. Ou vai ter milhares de likes e partilhas este vídeo que eu faço? Não há uma forma. Pois. Eu pelo menos não tenho. Se calhar essa é a fórmula, é não ter fórmula. É, na verdade, não sou comediante há muito tempo. Porque eu considero-me ainda relativamente novo nisto. Fiz 4 anos agora, em junho, que eu me despedi da agência onde trabalhava como criativo. Tens saudades desse mundo? Despediste com humor? Não, nada. Então despedi-me com o meu chefe, achava que era uma piada, por isso se calhar pode ser que fosse uma. Pá, João, pá, estou farto disto, vou ser comediante, vou tentar. Eu tenho uma amiga minha que tinha um namorado que era artista, eu conheci-o de resto, e era um grande artista, e ele despediu-se dela, isto é, ele acabou o relacionamento com uma instalação. Sim, ele fez uma instalação. Ele, que não vou dizer o nome da pessoa, como é óbvio. Queres tanto dizer? Não quero dizer nunca. Não. Eles estavam os dois e ele. Mas o primeiro não chegou. Ele disse não. E ele disse: quero que ouças uma música. E ela: ah, é? Sim. E era assim uma música, qualquer coisa, amo-te, tal, tal, tal, mas não dá. Mas era assim a música. E ela ficou assim, olha para mim, mas o que é que estás a fazer-me ouvir esta música? E ele, espera um pouco. E vai, dirige-se à porta da entrada e eu ouço assim a porta de ti. Pá! E a minha amiga assim, o que aconteceu aqui? E foi, quando foi à porta, estava lá assim, um papel que ele tinha escrito, que de tudo pensado, tipo, I love you forever. E nunca mais o viu. É verdade. Lindo. Uma instalação para o final da relação. Isto é uma instalação, óbvio. Isto é uma instalação. Isto não é uma instalação. Eu estava aqui o tempo todo. Não, isto não é uma instalação. Ele pôs a merda da música a tocar e um papel. Isto não é uma instalação. Não, e bateu com uma porta. Não havia mais coisas. Se ofensivo para os artistas, diz que isso é uma instalação, velho. Então o gajo vai acabar, mete uma música e tem um papel a dizer I love you e vaza. E faz. Não é uma instalação. A atitude era de instalação. Atitude de instalação. Não, tu queres, porque achas muito mais romântico, achar que isso é uma instalação. Não é, mano. Preparado, há um gajo que não tem coragem para dizer frontalmente, olha, acabou, é ainda gosto, mas nunca mais. Desculpa, é que está preparado ao milímetro, não era um papel normal, era uma coisa artística. Era aquele papel cavalinho e tudo, não é? Que era mais grosso, mais forte para aguentar. Que demorou tempo. Uma instalação, não demorou nada. Como é que tu achas que isto é uma instalação? Isto é ridículo. Como é que eu imaginei o ar dele enquanto está à espera que a música acabe. E achar, sou um grande artista, já sei carregar no play e tudo, sim senhor. Pá, ele demorou, de certeza, muito tempo a fazer aquilo. A minha amiga, que também é artista, sabe que é verdade aquilo que eu estou a dizer. Espero que ele não esteja a ouvir isto, não. Que merda de instalação. Chamei a Joana Vasconcelos, por favor. Há uma história que eu adoro contar. Conto-vos esta história porque... Pá, porque eu gosto muito desta história. Tenho um amigo meu, ele tinha uma namorada que ela tinha bastante personalidade, era bastante intensa, né? E justamente por essa intensidade ser grande, eles acharam que deviam pôr um ponto final à relação. E puseram um ponto final à relação. O meu amigo, de certa forma, sentiu-se aliviado com isso, porque aquilo era uma relação muito tensa. E ele, cada vez que eu falava na namorada dele, ele ficava tenso, ficava ali uma coisa. Pá, ela não fazia que a vida dele fosse mais fácil, pelo contrário, ela complicava-lhe a vida. E eu sentia isso, e ele sofria com aquilo e gostava dela, mas aquilo era tenso. Então decidiram acabar aquilo. E passado algum tempo, ele recebeu uma carta no trabalho, onde eu também trabalhava com ele. Ele recebeu uma carta dela. Logo à partida achou aquilo muito estranho, porque raio é que ela escreveu para cá e não escreveu para a minha casa, escreveu para o trabalho. Estranho, não é? Então escreveu essa carta, eu estava, quando ele recebeu a carta, eu disse, olha quem é que me escreveu. E na altura era o melhor amigo dele, disse assim, fuck, pá, abre isso. Pá, o melhor amigo, pá, eu também lá, não é, pá, abre isso, não sei, pá, o que é que ela poderá ter, pá, eu quero ver o que é que pode estar na mente dela, não sei o quê. E a carta dizia isto, olha... Traz pão. Não. Olha, acabamos, e acho que eu nem sequer tive tempo de dizer-te o que é que esta relação tinha significado para mim. Pá, isto foi tudo muito precipitado, acabamos de forma repentina, nunca mais nos vimos. Eu acho também que é necessário dizer-te que imagem é que eu fiquei tua, para tu teres também uma impressão certa, exata, daquilo que eu penso de ti. Por isso mesmo, fiz-te um puzzle que te envio em anexo, que gostava que montasses. Assim, pá, onde é que está o puzzle? Puzzle? Onde é que está o puzzle? Mas aqui, tinha lá o puzzle que ela fez? Ela fez o puzzle com as pecinhas. Pá, assim, pá, monta a porcaria do puzzle para nós vermos qual é a mensagem. Pá, e o meu amigo começa a montar. E sabem o que é que era? O que era? Era um palhaço. Um palhaço. Isso é muito mais instalação que o outro. Isso é muito melhor. Mil vezes melhor. Opa, eu adoro esta história. Não é lindo? Isso é um baile. Ei, quase Diana com uma impressão. Quase Diana com uma. Não, não chega. Este é muito melhor. O que ela disse é: eu quero que fiques com uma impressão exata da imagem com quem eu. E monta um puzzle de um palhaço. De um palhaço. Ele a montar, mas isto. Também é um retorcido. É um palhaço. Digo já. Humor em Portugal. Humor. Humor. Não se brinca. Diogo, o que é que se pode esperar de ti ainda em 2017? Também não falta assim tanto para o ano acabar. Passou rápido. Pois não, é, passou muito rápido. Muito rápido. Muito tem rápido. Sido um bom ano para mim, por acaso, sentido do trabalho, estou bem. Em 2017 não devo ter o programa das viagens, mas vou ter em breve, de certeza. Quero fazer, vou viajar, já tenho. Não fazes na MTV? Tenho... Tu tens boas relações com eles ou não? Sim. Se faço parte daquele projeto do MTV Talento, que eles apoiam bastante o meu trabalho. Vou à Argentina e ao Chile, mas vou só curtir, mais uma vez. E nesses países nunca foste ver nenhum espetáculo de humor, por exemplo, nas tuas viagens? Não te interessas? Não vais vendo o que é que se passa ali a esse nível? Por acaso não. Tenho curiosidade quando voltar a Nova York. Na altura não ligava muito a comédia, porque quando fui lá a primeira vez, quando voltar, sim, se calhar a Nova York. Mas tu sempre ir a Londres e nunca fui, por exemplo. O que eu dava, esse podia ser projeto de uma vida. Eu dava tudo para ter tempo e disponibilidade mental para... Uma coisa está ligada com a outra, não é? E a verdade, ir fazer um documentário só sobre o humor, não era um documentário, olha, isto, para todos os países do mundo. Para todos os países do mundo e descobrir quem são as pessoas que ali fazem o humor e porque é que, como fazem e o que fazem. Isto é o princípio, Alvin. É? Depois vou viajar. Depois arrancar. Era giro, não era? Era muito, muito, muito giro. Olha, onde já estava aqui cheio de ideias. Agora estou aqui no Chile. Eu quero fazer, fazer isso, mas é mais para comer e beber. Sim, e pessoal. Já muitas, outro dia, eu acho que referi neste programa, conheci um apresentador que ele viajava para descobrir as bebidas do mundo. Essa é o Boost Traveler. Só as bebidas. Chama-se Boost Traveler, o programa dele. Será? Tenho certeza. Era canadiano. É o Boost Traveler. Ah, ok. Excelente. Isso é uma pois, ideia. Pois é. Olha, desculpa que o menino arranjou. Para embarcar todos os dias. Vou mesmo badar para todos os países do mundo. Epá, boa. Ainda trabalhinho, tico já. E eu tive com ele na Madeira. Tive mesmo com ele. Ah, tiveste com ele? Por acaso aconteceu uma coisa muito curiosa. A imagem que eu guardo dele, guardo duas imagens. A imagem inicial é ele foi para a conferência falar sobre o programa dele, mas tinha acabado de provar vinho da Madeira. E acho que tinha provado bastante. Claro. Vai, notava-se. E a segunda foi... Havia aquilo era sobre as cidades inteligentes. E havia... havia tradução simultânea. Sim. E eu fui apresentar a minha tese sobre aquilo que poderia ser a Madeira. E foi a primeira vez que ouvi alguém receber uma tradução e aquilo estar a resultar. Ele estava a chorar, a rir com aquilo que eu estava a dizer. E aquilo estava-me a dar um prazer incrível. Eu estava a ver tipo, eu estou a divertir aquela pessoa. E ele está a perceber as piadas que eu estou aqui a... Estava a adorar as minhas ideias para a Madeira. Bom, muito engraçado. É essa pessoa. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Se calhar a maior parte dos comediantes têm comediantes como ídolos. Eu tenho, tenho admiração por vários. Mas o meu ídolo é o Anthony Bourdain. Ah, sim. Sei que para mim é a maior referência do meu boss que anda aí e do meu sonho de vida. É um grande boss, de facto. Sei que gosto muito de Louis C.K. e Gervais e uma data deles. Dos portugueses, sou fã de uma data deles. Desde o Hermano, o Ricardo Espereira, o Nogueira, uma data deles. Mas a minha grande referência é o Bourdain. Curioso, não te sabia tão ligado à gastronomia. Sei, cozinho umas coisinhas, não nada de especial, mas de viajar para comer e beber e conhecer pessoas. Então conhecer pessoas todas, não é só conhecer comediantes, é conhecer músicos, conhecer as pessoas que às vezes têm trabalhos banalíssimos, mas são... Então, mas espera aí, nestas tuas múltiplas viagens, nada de más interpretações, o que é que comeste de melhor nesses países? A Índia é inacreditável. A Índia é muito difícil comer mal na Índia. Eu adoro picante. O lado do meu pai é indiano. O meu pai nasceu na Índia e foi lá criado. Portanto, eu desde bebê como comida indiana e fui lá 5 semanas sozinho. Foi uma coisa inacreditável. E comer sempre bem. Na Tailândia, eu gosto muito da comida tailandesa e vietnamita. Grande desilusão foi Cuba. Cuba, comida horrível. Aquela ditadurazinha encapotada. Hã? Quem diria? Não, é horrível. A ideia que eu tenho é que são assim umas comidas exóticas. Não, Cuba não tem nada. Não. Eles têm muito pouco matéria-prima. Tem muito poucos recursos para cozinhar. Pois não sabem. Não há mesmo uma cultura de cozinhar bem em Cuba. Foi muito difícil. Curioso. Foi lá 3 semanas e raramente comi bem. Pronto, eu tenho... Pois, Europa de Leste tem coisas interessantes. Lembras-te de algum prato em particular que disseste... Como é que é possível? Não... Sei lá, eu adoro Tu Me Amo, que é uma sopa tailandesa, adoro. Adoro o pho tradicional de vietnamita. Epá, e da Índia nem consigo escolher. O pho é uma sopa? É uma sopa, muito grande, com massa, com noodles de arroz e bife e lá das coisas. O tu referiste agora, como é que disseste? Tu Me Amo. Uma sopa picante tailandesa, normalmente com camarão, tem muito erva príncipe, que é lemongrass. Também gosto muito do sabor, gosto muito da comida asiática, gosto muito. Bom, se gostas de gastronomia, deixa-me desde já fazer aqui um bocado de publicidade. O meu próximo livro sai dia 16 de outubro e chama-se Isto Não É Um Livro de Receitas. E é com alguns dos melhores chefes portugueses. 16 de outubro, vai haver uma festa com copos? Vai haver uma festa com copos na Gin Lovers. O livro vai ser apresentado pelo nosso muito amigo e já convidado deste programa, Frederico Pombares, o melhor garfo português, e Miguel Thompson. Ah, claro. Boas escolhas. Boas personagens para. Boas escolhas e com grande sentido. Irei lá. Ah. Irei lá, com certeza. Dia 16 de outubro às 19h. Lá estarei. Mas todos, não é? Uns documentários. Algum dos documentários que eu mais vejo também na Netflix é o Chef's Table. Claro, é pá, como não gostar disso. Que inacreditável. Fogo, aliás. Muito mais do que os shows de comediante. Eu decidi escrever o livro depois de ver o primeiro episódio da segunda temporada com o Grant Achatz, aquele chefe que tem o câncer na língua e depois recupera. O que é que se passa com o Chef's Table que toda a gente fala e adora? É pá. Para já, as histórias deles são boas. Sim. E depois, a qualidade de captação e edição de imagem é um sonho. É um sonho, pá. Tens que ter comido antes. Senão matas-te. Senão, se estiveres com fome a ver aquilo, matas-te. Queres morrer logo. Sim. Aquilo é uma cena. Depois toda a explicação. Aquilo é arte. É arte, completamente. Aquilo é arte. Não é só para ficar alcançado como o Toy. Aquilo é arte. Olha, nós temos que acabar este programa. Diogo, agradecer o facto de teres vindo. Muito obrigado. Tens que acabar com o que quiseres, fazer uma história. Vou acabar com um apelo. Okay. Com um apelo. Gostava que o país tem que evoluir em vários aspectos, apesar de as coisas parecem mais ou menos encarriladas até à próxima crise. Há coisas que podiam ajudar bastante o país, que é as pessoas pararem de fazer o esquema nas discotecas ou nas festas. Sabes, aquilo começam todas ao mesmo tempo, para a frente, para trás. Sim. É muito embaraçoso, é muito, muito embaraçoso. Outra coisa é cantarem o hino nacional. Quando os DJs põem o hino nacional nas discotecas, não sei se tu pões Alvin, mas para com isso. Parem. Epá, é uma vergonha. É uma vergonha enorme. Epá, apetece-me ser francês ou não sei, qualquer coisa. E outra coisa também que era bom para o país é, imagina, estás num sítio qualquer e a luz apaga-se de repente e as pessoas começam a cantar os parabéns. E ninguém faz antes, é aquela coisa, alguém parte um prato, parabéns, é muito embaraçoso também. se puderem evitar isso, pá, ficava tão contente. Ah, só mais uma também, que se puderem passar por um carro bom, passar um Ferrari ou assim, e dizerem, meu jardineiro veio-me buscar. Certo. É pá, clássico. Até-se morrer quando eu disse essas coisas. Portanto, fica aqui o meu apelo para pararem com estas quatro coisinhas simples do dia a dia. Muito simples. Muito bom. Aí está ele, Diogo Faro, um dos meninos de ouro do humor português. Para a semana, vamos falar com um barão da comédia. Querem adivinhar quem é? Tentem lá. O humor é um jogo, entre outras coisas, um jogo de sentidos, em que de repente coisas aparentemente sem importância nenhuma ganham importância. Às vezes ganham importância, o caso do Woody Allen, o humor paranoico, o tipo que diz que aquela cafeteira está a olhar para mim. Mas noutros casos, os mais bonitos, a meu ver, é quando essa paranoia, ou seja, essa atenção incrível, exacerbada aos aspectos menos importantes, revela, na verdade, que esses aspectos pouco importantes são, na verdade, fundamentais, e releva esses aspectos, que esses aspectos são importantes. Então, estavam a pensar que era o Dias Loureiro, não é? Mas não, é ele mesmo, Rui Zinc. Será ele o convidado do nosso próximo episódio, que podem ouvir nos sítios do costume. Até lá, relembrem episódios passados e mostrem tudo a amigos, familiares e até um ou outro animal que tenha fugido do zoo, por exemplo. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex, com o apoio deste animal fugido do zoo. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor.